Às vezes me lembro da infância, que foi humilde, pobre e simples. Porém, nunca me faltou esperança. É, ou saudade dos tempos de criança. Lembro que uns adultos me perguntavam: e aí, garoto, o que você quer ser quando crescer? E eu respondia: a primeira coisa que vem em minha mente sem nenhum entusiasmo. Sabe por quê? Simplesmente não sabia o que responder. Enfim, o tempo passou e eu cresci, sobrevivi. Nos trilhos da vida aprendi que enquanto o capitalismo for sólido, a escolha será uma.